andrecedesmoral.com.br. Aí! E é na praia que ela se amarra, na festa de lancha, no rolê de jet, dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical, e ela se aquece. Se der sol, é mar, e é lá que tudo acontece. Desce, sobe a potranca na lancha, sobe, desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. A potranca no jet. A potranca no jet. Vai, desce a potranca no jet. É na praia que ela se amarra, na festa de lancha, no rolê de jet, dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical, ela se aquece. Se deu sol, é mar, e é lá que tudo acontece. Desce, sobe a potranca na lancha, sobe, desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. André Cedeiros, o moral de Ibicoara.